raba! Ô raba! Ô dona raba! Ô dona raba! Eita raba, hein? WM. Olá, ô, não rouba a brisa não, pô. Canta sozinho, não quero gravar com você, mas... Certeza? Agora pronto. Desse jeito, quero ver raba balançar desse jeito aí, mano. Depois fala que a culpa é nossa, que fica tudo balançando, tá ligado? É elas mesmo. É a Joaquina, a Xanaína. A da Cocinha, tá ligado? Da Cocinha. A Xanilda. Ei, Piseu, tô te observando, hein? Ei, Piseu, tô te observando, hein? O gravitoque ela fica como? Tô balançando. Ei, psiu, tô só te observando. Ei, psiu, tô só te observando. Ó, oh, ó, oh, e a raba dela tá como? Tum, tum, balançando, e a raba dela tá como? Tum, balançando, a raba dela tá como? Tum, tum, balançando, a raba dela tá como? Tudo balançando. Todos os movimentos das meninas é calculado na bunda nessa hora, ó. Tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, balançando. Tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, balançando. Tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, balançando. Dona Maria, sua filha tá bem. Dona Maria, sua filha tá bem. Rabali, rabali, vai. Rabali, vem. Rabali, rabali, vai. Rabali, vem. Rabali, rabali. E aí, Laô? Faz o que eu digo, não faz o que eu faço. Sabe por quê? Nós é pica. E o resto? O resto é buraco, ladrão. Tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum,